Durham 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Autorizado, puxa, vai que acionar a chama de táxi, sabe, 5, 7, 1, 7. Autorizado, chama para táxi, sabe. Fixo na frequência, 2, 5, 1, na alterna, 1, 3, 3, 2, 5. 2, 5, décima 1, 1, 3, 3, décima 1, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 7, 7, bom dia. Táxi Web 6749 com 142 a bordo, 2 horas e 5, alternando com o fim. Web 6749, táxi via Índia, ajuste 1013, reporte no ponto de espera pronto. Reporta no ponto de espera pronto, Web 6749, preço táxi autorizado. Pronto, no ponto de espera, web 6749. 6749, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na zero, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, web 6749. Aguardo, vai ser 5898. Cinco, sete, um, sete, vai no seu táxi. Afirmo, para o táxi com 108 a bordo, 3 horas e 45. Táxi, e aí já? Ataque pronto no ponto de espera, regime 13, 5717. 1013, autorizado táxi a Índia, chama no ponto de espera da 10. Web 5898, após a passagem do bonde da companhia retaguarda, está autorizado. Pushback acionamento. Após passagem da aeronave da retaguarda, livre pushback acionamento, Web 5898. Vai iniciar, Web. 26749, decolou 05, transfere controle do voo. Transfere controle, o Web 6749 informa que tem uma fortíssima interferência no rádio. Salvador 5717. Prossiga 5717. 5717, situação forte, interferência na frequência. Aqui estou verificando aqui o rádio. Obrigado. Mantém essa frequência? É como recebe. Perfeito. Autorizado a linha de decolar, vento no 30 graus, 795, 797. Autorizado a linha de decolar, vento no 0, 6749, solicita upload Elefa da presente. Autorizado, Elefa 6749. Autorizado, upload Elefa, Web 6749, muito obrigado. No site de Clô 09, chame controle 198. Bom voo. 198, bom dia, Web 5797. Web 5898, está com 94 a bordo, autonomia de 3 horas e 11 minutos. Alterna de Guarulhos, está bom. Controle Salvador, bom dia, Web 7577, saída da EL, passa 2000. 7577, contato na colagem, 1334, saída da EL. Só sobe e mantém um nível 340, autorizaria curva à direita? Autorizado na curva direita. Direita na curva direita para o web 5717, muito obrigado. Tá linda, cola pistão na zero, vento 140 graus, 7 nós. A linda cola, vai por 8. Cruzado 73, interceptando a cidade do Apriano. Risco 973, contato final, chame 2, 186. 186, obrigado. Ah. 76749, chame 72 Recife, na frequência 260, alterno 288. Centro Recife, na frequência 290, 288, 76749. 260, 260 é a primária. 260, é bem perto de 49. No 995, sendo a explicação desse, na linha 2.7, chegada a ponto. Afirmativo. Circuito 98, decolador 04, sendo controle em 98, com rosto. 19, obrigado. Passando externo, baixado, travado, Rio 59. Pouso autorizado, pista 90, Rio 5973, vento 140 graus, na Brian. Vente. Eu acho que o Vitor. Bom dia, prossiga. Sub, manteu 340, aí da Dael. 34 na Dael. Curte ao hotel. E chama para a cópia em 18.6, quando é a corrida. Não, estou com esta sola operando na frequência 18.6. Aguarde 18.6, cópia, por favor. prepare a Puka, transição de pai, agora só um instantinho pra cópia. Tá, só um minutinho, você apaga a cópia. Jet 5719, Recife, na frequência 251, alterna 5973, Solas 17, Taxi via Alfa Kilo, para o Pax 3, bom dia. Alfa Kilo, Pax 3, bom dia. Romeu, Romeu Acuvito, na escuta para a cópia. Confirmando, está no Pax 5, não é isso? Pax 5, decola da 17 ou 10, atenção. Colodão 7, para Natal, autorizado 330, aeroviário uniforme Zulu 10, saída Puka, transição Zipar, primeira decolagem à esquerda após a decolagem, corrigindo primeira curva à esquerda após a decolagem, controle 199.8, transponder 5062. Convite o gotejamento correto, sem livre acionamento, chame pronto para o táxi. Salvador, eu tenho 3201. 3201, bom dia, prossiga. Bom dia, está um pouquinho cedo para autorização, né? Sua escuta. Solicito 380, acredito que seja 360 como repetitivo. Que isso, seu plano deve ser com fim, não é isso? Isso, com fim. Mas aceita qualquer um nível, 36 ou 38. Ok, assim que chegar o seu plano, ele passa a cópia, a saída será da Eule da Bride, seguindo pela uniforme Zulu no meio. Aqui é o da Eule da Bride, do 320. Se é que eu coordeno 38, a seu critério, está na 320, né? Eu gostaria. Ok, então se você já estou adiantando com 138. Obrigado. Número 5898, possibilidade de levar na proa de bridge? Mantenha a saída agora, espera. Número 804, comunicação chegada. 1-3. Aciona identificação, chegada a Bonf, desce, mantenha 2.000 pés, ajuste seu altímetro 1-0, 1-3. 301, pronto, cópia. Pronto? Então, sim, 380, já uniforme 216. Na corda pistão na zero, primeira curva direita. Saída da EL, Leida, pós Leida Bridge. Controle 198, transponda 5072. 380, conforme Gonzinho, Zé Pedro do Ano Meia, da EL, Leida Bridge, 5072 e controle será 198. Decola da pista 1-0, primeira curva será a direita, vamos para a pushback, essa marca é 3-0. Sim, mas a primeira curva direita chama para a pushback, está no 9. Altimetro 1013, pousado agora 995. Certo, completa sinal, senhor. 86. Completa 86, 995. Boa noite, 04, informe estabilizado. Gente, vamos lá. 5, 3 milhas para Simbra, estabilizado. Boa, 995, reforço baixado e travado.